Papa Golfo, bom dia, confirma o Pato, se encontra. Zero meia zero, Ilhéus, autorizado, decola a pista no centro, curva direita, sai da Coral, controle 120 decimal 8, aciona 0263, por favor. Mantenha a posição, portão previsto 1-1, é 3-1. Aguarda para ingresso do pátio 63. Decolagem, vento 160 graus, 062. Decolagem 0-3-3-3. Estou em Salvador, bom dia, gol no 605, pode estar a dar 1-0. Após a rolagem do Tânia, mantém, 605. Para liberação, a capitana está autorizada a dar alerta e manter 1-0, gol no 605. 63, 2, acionou, 102 a bordo, 3 horas e 40, alterna Natal para o Tânia. 312, confirmando 1-0-2 a bordo. Autorizado táxi, reporta através do 612. Reporta através do 612. O Tantra 04 aguarda para o início de puxa, aguarda nova autorização, ok? Mantenha a posição. Mantenha para a 3304. Ilha Tango Eco, controle. Através de Cícero Dantas, chame Aracaju 1203. Decolado ao 06, chame o controle 1208. 208, tá, 3608. Livrar a entrada, tá autorizado Juliette para o 1-1. Pode dar para a companhia Juliette para o 1-1-63. Já está pronto para a decolagem? Ok, inicialmente taxi até a interseção Kilo. Taxi até aquilo lá, mantenha a posição e aguarde para a decolagem. Ciclo livre de decolagem, vento 1-0 graus, 0-6-9. viu? Negativo. Livre de colar, vento 170 graus, 062. Livre de colar, 010, volta 605. Oscar Papagolf, não escuta? Olá, Jack 56729. Paciente da Índia, Guarulhos, 360. O senhor poderia confirmar a saída? Então, 3304, autorizado, puxa, portáxi. Chamada ao táxi, 3304. Objeto 6729, Guarulhos 360, está autorizado, via peso Luno 6, decola pista no zero, curva direita, saída da Euleda Bridge. Controle 120.8, aciona 5526. Autorizado Guarulhos, nível 360, peso Luno 6, da Euleda Bridge, pista no zero, curva direita, 5526, responde 1208, controle está no 02. Armeia 392. 312, a linha mantém. A linha mantém, a 2. Por 605, decolado ao 09, chame o controle 1208. 208, obrigado, bom dia. Ono 072, reduz a checa trem, chame a torre, 1895. 1895, confirmado. Confirmo. Obrigado. Controle Salvador, muito bom dia, quando o 605. O 605, controle, contato radar. 605. Cheque trem, aguarde pista livre. Guardando livre pouso, 72. Cheque Bravo Oscar, chame o controle 120, decimal 8. 208, Oscar. Controle, o papapapá, Mike Bravo Oscar. Mike Bravo Oscar, controle. Bom dia, senhor. Decolado Salvador para voo de inspeção de linha a partir de Catu, senhor. O controle está ciente, a hora certa, 1-2, 1-1. Quanto tempo será esse voo? Está estimando 12h30 até Olindina, mas pode ser possível que eu retorne direto para Salvador, ok? Ah, ok. Então, o tempo de voo da sua decolagem até o retorno em Salvador são 2h30. Afirmativo. Ah, ok. Muito grato. Prossiga visual, sempre na escuta. Na sua escuta. Colo 072, check 3. Parte travada, 072. Segura 072, autorizado pouso, pista no zero, vento 170 graus, 069. Livre pouso, 72. Xeré 6312, decolado ao 02, chame o controle 1208. 208, mas é. Oscar Papagolf, na escuta? Modifique o transponder para 2424, ok? Você já está pronto para o táxi? Mano 06 bordo, Salvador Alterna, qual a autonomia? Autorizado o táxi, reporte para ingresso, 17, Oscar Papagolf. 3663, chame Recife. 25.1. Autorizamos a aeronave da frente, vou abrir que está com o mesmo destino, a mesma saída, o mesmo nível. A gente queria aumentar a separação para facilitar o serviço do melhor centro de controle do Nordeste. Mantenha a saída e chame 251, boa viagem. 3663. Tá bom, 251, boa viagem. Ativo, 52. 52, 3304, taxi Índia, ponte esperadão no 02895, negão no 020. 1-0-2-0, taxiano via Índia para o Ponte Espera, lá 1895, bom dia. Só apagou o reporte alinhado e pronto na 17. O nome é 05, pode passar o tempo? O 605 ainda na saída, na escuta do controle, está baixinho ainda. Pausa, tio. Polo 072, o solo 15. BL na Fox, semi-solo 21-19. Juliette, portão 01. Nosso TAN 3304, boa tarde. A linha decola da 10, vento 170 graus, 0 menos. A linha decola 3304. Voo no 605, chame Recife, 1251. 25 anos com Recife, igual no 605, obrigado, um bom serviço. Boa. Pagulf, vento 160 graus, 079, vem de decolagem. Mike Quebec é o controle. Operamos visual, chame Paripe e ajuste no 020. Quantas pessoas a bordo? Passamos o seguinte, o senhor pode voar da presente posição direto para a final da pista 17, confirma. Golf decolado aos 17, chame o controle 1208. 1208, Golf. Então 3304, decolado aos 17, chame o controle 1208. 1208. Papa Golf, este é o controle Salvador. Saí de Coral, suba para o 060 e aguarde o contato radar. Aguardando o contato, capitão. Oceano 312, chame Recife 2685. dia, tá? 3304, na saída Árvore. Então, 3304, controle Salvador, contato radar, curva à direita, voia Alefa, sempre subindo, cara. Direita Alefa, subindo. Acho que é Papa Golf, passa 700 pés, contato radar estabelecido. Oceano 312, controle. Mike Bravo, acho que informe livrando a zona de controle. Gente. Estou autorizado, táxi, reporta o cruzamento no site. Três zero quatro, vai fazer a desvio à esquerda devido à formação, pro 250 por 5 milhas. Livre. Sete. Então desliza esta zona, né? 04. Ok. O setor à esquerda aqui não está muito bom, confia. Agora tem que ter uma melhoradinha ali. Muito bom. Deve ser uma abertura para sua aproximação em pouso na pista 17. Guardião 05, prossiga. Ok, sim, eu só não copiei o tempo de voo. Já está pronto para decolar? Aqui, decolagem da presente com proa do farol de Itapuã. Vento 180 graus, 08 nós. Chama farol do solo, Guardião 05. 5829, está no 02, pronto para o estacionamento. Autorizado, inspeccionar portal 5729. Autorizado 5829. 02, decolado aos 23, chame o controle 1208. Chamarado, guardião 05. Bruno Ciente da INC, autorização para a vitória da conquista nível 200. 221, vitória da conquista, 200, decola pista no zero, curva direita, saída Arbor, após direto, controle 120.8, aciona 5515. Sente autorizado 200 para conquista, decola do 1-0, curva direita, saída Arbor, após direto, 128, controle 5515, transponder, 35221, está no pátio 3, reportaremos quando pronto para puxo e sinamento. Correto, reporta puxo, 221. Vitor Mike Quebec, chame a torre, frequência 11895 e solicite instruções. 285, torre, Vitor Mike Quebec, obrigado. Controle Salvador Guardião 05. Capitão Guardião 05, este é o controle Salvador. É o Mike Bandido Guardião 05, decolou de Salvador, Salvador 105. Intenção é deslocamento para Santo Antônio de Jesus, afastado 40 milhas, a ocorrência policial, resgate aeromédico, CV02, Guardião 05, já na linha litoral. Ok, Guardião 05, já tem o estimado para Santo Antônio? O estimado ao 50, Santo Antônio. Ok, hora certa, 1226, Santo Antônio 50, voo direto para Santo Antônio, autorizado. Autorizado, informará no farol, guardião. Gente. Era 121, o Mike Costa. E. Tá correto, a porta. Acionamento táxi 2895, campeão B. Autorizado, decola a pista no zero, curva esquerda, corredor forte, restrito, uno mil pés da liberação do controle, 20.8, aciona 5.5.2. Via Índia, ponte esperada 1-0-2-18-9-5, NH 1-0-2-0, web 6729. Índia, ponte espera 1-9-9-5, 1-0-2-0, o ajuste, obrigado. Falou, Salvador, muito bom, dia, Altan 3859, ciente da informação de autorização Curitiba 360 contra a Costa. 3859, bom dia, Curitiba 360, autorizado, decola pista no zero, curva direita, saída a bó, eleva, prossegue Upzulu 21, após Sorocaba, conforme plano, controle 120.8, acena 55 no 3. Autorizado Curitiba, nível de voo 360, decolando a pista 10, primeiro curva direita, cumprindo o perfil da arbor, transmissão eleva. Aí é Upzulu 21 de Sorocaba e depois conforme roda do plano de voo. Controle 1208, transponder 55 no 3, 358. 3859, reporta na puxa. Realizete 6729, boa. 6729, a linha decola da 10, 180 com 99. A linha decola da 10, 6729. Vitor Mike Beck no solo 29, backtrack, táxi até o Pat 4, na minha escuta. Então, Quebec, faça o check no rádio, está muito baixa a transmissão, ok? Táxi até o Pat 4, na minha escuta, melhorou? Melhorou. Positivo, frequência livre, bom voo até Santo Antônio. Certo, bom dia. Estou em Salvador, Papa Romeu, Mike Eco. Mike Eco, oficina livre, táxi para o ingresso. Mike Eco Oscar, dê passagem ao Papa Alfa 32 para ingressar no pátio 4, após prosseguir os portais, ok? Web 6729, decolado aos 31, no controle 1208. 208, boa. Autorizado para chegar a acionar, contato 3059. Web 5221, pronto para puxar acionamento, parte 3. 5221, autorizado para chegar a acionar, contato 3059. Está autorizado após 2000, voar Leda. 2000 Leda, Web 6729. Voando Leda então, muito grato. Web 6729. Mike Eco Oscar, livre alinhar e decolar da 17, vento 170 graus, 089.